Antenoeira. Especial Informação. Bom dia. Notícia de última hora. Um autocarro com a claque de um clube de futebol angolano, o Caibus Corp, teve um capotamento no regresso a casa e no momento contam-se 23 vítimas mortais. A equipa do Caibus Corp deslocou-se até ao local do Recreativo de Libolo para defrontar este clube que acabaria por vencer, o Caibus Corp, por 2-0. A equipa do Libolo, ou a sua direção, emitiu, entretanto, um comunicado dando conta de distúrbios que a equipa ou os seus adeptos do Caibus Corp haviam feito durante toda a noite antecedente a este mesmo encontro referente à 20ª jornada do Campeonato Nacional Angolano. Na altura, o comunicado da equipa do Recreativo de Libolo dava conta do facto de, durante toda a noite, vuvuzelas, bombos e trompetas terem impedido ou incomodado o sono dos habitantes daquela cidade. Entretanto, já na saída, fizeram os adeptos do Caibus Corp um caixão com um albino desenhado, algo que é entendido pelo Recreativo de Libolo como um gesto grosseiro e perigoso. Os albinos são, supersticiosamente falando, considerados azar, ou que dão azar, em Angola. Mas a direção do Recreativo de Libolo não acreditava que a maior parte destes adeptos fossem angolanos. Depois de saírem do recinto, ou das proximidades do recinto onde se realizou este encontro, e depois de terem pernoitado num hotel perto do recinto, perto do estádio, a equipa e a claque do Caibus Corp dirigiu-se ao bairro do Palanca, onde fica situada. Entretanto, na viagem, um capotamento já tanto fez com que esta viagem ficasse marcada pelos piores motivos. Até ao momento, e segundo vai avançando o Angola Press e uma página na internet que nos dá conta, aliás, foi a primeira a dar-nos conta desta situação, há cerca de uma hora atrás, registrou-se então este incidente que já causou, como disse, 23 vítimas mortais até o momento, estando esta informação suscetível a atualização a qualquer instante. Digamos que não há muitas informações onde é que ocorreu, porque é que terá ainda ocorrido. Fala-se em excesso de bebidas alcoólicas, é o primeiro avanço que se vai dando para o acidente ter acontecido. Não há, todavia, confirmação nem uma suspeita oficial de uma polícia que já foi entretanto chamada ao local. Sabe-se apenas que neste momento há 23 vítimas mortais a lamentar e mais alguns feridos que poderão confirmar-se como mortos ou não, dependendo da evolução da situação nas próximas horas. A Antenoeira vai acompanhar a situação e, caso se registre, iremos novamente dar conta desta situação num outro bloco especial informativo. Bom dia. Antenoeira. Especial Informação.